Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos àquela que é a primeira edição no canal 1 do programa Nota 7. Aliás, hoje é toda a primeira edição. Não há hoje segundas edições do canal 1, mas neste caso passou de um canal que existia, que era o canal 2, não era Antena Web, era o canal 2. Um dos programas, aliás, de origem desse mesmo canal, do canal 2. A partir de hoje, o Nota 7 vai trazer de segunda a sexta-feira, e não apenas aos sábados e domingos, mas sim de segunda a sexta-feira, vai trazer-lhe motivos diversos para ficar connosco. Vamos trazer de uma forma mais prolongada uma justa homenagem e um justo reconhecimento à música instrumental. Hoje vou trazer-lhe 6 temas, 3 de cada vez, e apenas de 2 projetos musicais, um a solo, outro em conjunto. Vamos por partes. Fui ao meu baú das recordações e trouxe de lá um disco de 1960 e que dá pelo nome de First Rakota, e que é a primeira Rakota, assim estará mais correto. É uma música, aliás, é um disco que é composto por um total de 16 temas e que tem vários títulos em italiano, como por exemplo Nessuno al Mondo, por exemplo, ou Tema dal Fio, por exemplo, ou ainda Mar Encantato, que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. E portanto, as três primeiras músicas são precisamente deste saxofonista, e não só, instrumentista múltiplo, polivalente. Vamos ouvir a Nota 7, 3 temas de Fausto Papetti, um nome incontornável no mundo da música instrumental, e que hoje então nos faz companhia nesta edição número 1 de Nota 7 aqui no canal 1. Vamos ficar com Till, o primeiro tema. Aliás, todos os temas são retirados deste disco. Eu decidi trazer este disco mesmo com esse propósito, trazer grandes recordações de música instrumental, trazer coisas novas, não é? Till é como se chama a primeira música, a segunda chama-se Mar Encantato, como já fiz aqui a referência, e a terceira é um clássico. Eu acho que as pessoas conhecem Sleepwalk, esta música que vamos então ouvir e que é a terceira da nossa Nota 7. Isto tudo por agora. Daqui a pouco vou falar então do tal projeto a solo, bem mais, aliás, projeto em conjunto, bem mais recente, e que a mim até me diz muito. Vamos ouvir para já então Fausto Papetti com este Till. De regresso, depois destes três temas, a terceira música, como disse, Sleepwalk, tal que eu acho que toda a gente conhecia, não é? A segunda, de certa, talvez será mais difícil, até porque o próprio álbum, uma faixa que já está no número 14, mais difícil de conhecer. Quanto à primeira, trouxemos aqui o tema Till. Vamos agora ficar com três temas do tal projeto que eu falei, que é... Enfim... em conjunto, e que são a Sunrise Orchestra. Esta Sunrise Orchestra tem, como é que eu posso dizer, tem aquela coisa do, ou seja, eles recorrem aos sintetizadores para fazer as músicas, ou as versões neste caso, mas a verdade, pelo menos na maior parte das vezes, mas a verdade é que fazem de uma forma tão bem feita que não é desconfortável ouvir. Claro, quando são instrumentos reais, ou quando são, quando há um sintetizador a acompanhar, pronto, aqui não, aqui é toda, portanto, toda a orquestra, digamos assim, é um conjunto de sintetizadores, mas é algo tão bem feito, não é? É algo tão bem feito que realmente não é desagradável ao ouvir. Aliás, o terceiro tema que vamos aqui ouvir é, aliás, o segundo tema que vamos aqui ouvir, aliás, até bem próximo da realidade, ou seja, do original. Claro que a flauta de Pan não poderia jamais ser imitável, mas vamos por partes. Fora isso, até há uma grande proximidade com o instrumental original de Georg Zanfir. Mas vamos terminar a Happy Music, a primeira que vamos ouvir da Sunrise Orchestra. Confesso que não conheço o original desta melodia, mas conheço a segunda música, ou neste caso a segunda versão. O tema chama-se The Lonely Shepherd, e é então uma música que também fica no ouvido, e de que maneira, já que fiz referência à flauta de pé e à originalidade de Georg Zanfir, mas enfim, é uma versão em órgão, não é, eu não vou chamar em órgão, é uma versão em sintetizadores, mas que assim consegue aproximar-se muito da realidade. Como também o tema Biscaya da orquestra James Last. Eles gravaram o tema e Sunrise Orchestra adaptou às suas capacidades musicais, neste caso aos sintetizadores. Mais uma tarefa muito bem conseguida, a música tem um ambiente muito simpático. Claro, quando ouvimos o original sentimos diferenças, mas aí que esta também é mais até pela parte instrumental, que é um instrumental mais pesado, sei lá, não sei explicar, mas é um instrumental diferente, como é lógico. De todas formas, esta versão de Sunrise Orchestra não podemos dizer que é desagradável, podemos apenas dizer que é diferente. Eu gostei desta música quando ouvi e contentei-me com aquilo que ouvi. Não senti que era... Não fiquei desagradado quando ouvi esta música. Portanto, partilho-o convosco, e quando a nossa nota 7 fica mesmo por aqui, vamos voltar apenas amanhã, por volta das 19 horas, mais ou menos, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Quero desejar-vos, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde. Não perca já de seguida mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã.